dançando, vem assim, vem olhando só pra mim. Tá sentindo a sensação, o toque da minha mão. Se você deixar pegar, você vai se excitar. Vai rolar todo um tesão, senti essa pulsação. Ah, ah, ah, ah, ah. You feel this pulsation. Ah, ah, ah, ah, ah. You feel this pulsation. Ah, ah, ah, ah, ah. You feel this pulsation. Ah, ah, ah, ah, ah. You feel this pulsation. Ah, ah, ah, ah, you feel this pulsation. Ah, ah, ah.